Querido, fica de pé ainda um pouquinho e abra comigo um texto que é muito conhecido e é uma história que tem muito a nos dizer. Deus, com certeza, vai lhe falar profundamente nessa noite. Não porque eu sou o mensageiro, é porque a palavra é dele. Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo número 10. A minha engenheira de som, o som está bom? Glória a Deus. Aleluia. Em todas as igrejas que eu passo, alguns irmãos têm mania de achar que eu reclamo demais do som. Aí me chamava até do qual é o nome daquele? Tim Maia evangélico, né? E aí eu estava com uma ovelha minha me visitando hoje. E aí o pastor já reclamou do som. Eu falei, não tive como ainda. Ainda não tive, não tive razões para reclamar. Está de parabéns, viu? Para quem é chamado de Tim Maia evangélico que reclamava do som, e aqui está de nota 10. Eu falei, não tive ainda motivo para reclamar. Oh, glória a Deus. Lucas capítulo 10. Não mexe meu queixo, não, que eu vou reclamar, hein? Ó, esse é meu retorno. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 10, versículo 38. Se você achou, diga amém. Diz assim: ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, o nome Marta, o recebeu em casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Repita comigo: ouvia a sua palavra. Mais uma vez: ouvia a sua palavra. Marta, porém, versículo 40, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, dando bronca. Ó, crente ousado, né? Não é ousado, não sabe o perigo, coitado. Não sabe o perigo. Ó, o que ele falou, ela falou: Senhor, não se te dá. O Senhor não se importa que a minha irmã me tenha deixado de servir sozinha. Diz-lhe, pois, que me ajude, Senhor. Dá uma ordem para ela. Manda ela parar de ser preguiçosa e me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, Marta, Marta, estás ansiosa, perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. Diga comigo: uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. Fala-se comigo assim: Senhor, fala comigo nessa hora. Usa teu servo e faz algo extraordinário na minha vida, em o nome de Jesus. Agora sente, querido, e mantenha o texto aberto. A gente vai revisitar ou visitar esse texto várias vezes. Como eu falei, a história de Marta e Maria é por demais conhecida por todos nós. Mas antes da gente traduzir ou trazer nessa noite, ou compartilhar, né, aquilo que a gente pode aprender dessa história, eu queria compartilhar com vocês uma outra história, a história do pastor John. Preste bem atenção na história que eu vou compartilhar agora. O pastor John era alguém muito conhecido, com muitos compromissos, viagens, séries de conferências, seminários, gravações de programa de TV e rádio. Como eu disse, ele era um conhecido pregador norte-americano e sempre estava com a sua agenda lotada. Vivia correndo de um lado para o outro, de aeroporto em aeroporto, até que um dia ele ouviu algo nada bom de Deus, daquele que ele esperava estar servindo. No intervalo de um dos seus voos, John estava sentado e, de repente, ele ouviu uma voz. E era a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse assim para John: John, meu filho, nós estamos com saudades de você. Eu vou repetir outra vez o que o pastor John ouviu. Meu filho, John, nós estamos com saudade de você. Esta fala divina deixou John, o pastor John, tão conhecido, tão cheio de compromissos, um grande orador, um grande pregador, deixou John desconcertado. Ele se imaginava alguém muito próximo de Deus. E naquela tarde, ao esperar um voo, Deus estava dizendo para ele: você está muito longe de mim. Faz tempo que eu não lhe vejo no Santo dos Santos. John, na verdade, estava fluindo no automático. Ele ligou o automático do ministério dele. E as coisas estavam acontecendo, como sempre aconteciam. Mas Deus estava reclamando do seu filho, porque ele havia se tornado, ao longo do tempo, um filho meio que distante. Vou repetir. John, nós estamos com saudade de você. O que aconteceu é que a correria daquele pregador o havia afastado da melhor parte, eu diria, do essencial, de uma relação de proximidade com Deus. Havia o tirado de momentos maravilhosos, resultantes da manifestação divina. Alguns de nós temos histórias parecidas com a de John. A gente vem no culto no automático, a gente celebra no automático, a gente lê a Bíblia no automático, mas faz tempo que você não sente aquela coisa queimando lá no seu coração, que te toca profundamente, faz tempo que você não ouve a voz do seu mestre, porque você está longe dele, apesar de estar vindo sempre na casa de Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Apesar de estar fazendo muitas coisas para Deus, John acabou, devido à correria da sua vida, o excesso de compromissos, se tornando, como eu já afirmei, um filho distante do pai, quase um estranho. O mais interessante é que a história do pastor John é muito parecida com a história de Marta, que foi lida logo no início dessa prédica, né? Marta era alguém que em algum momento tinha muita comunhão com Deus, mas a história relatada por Lucas mostra para nós que em algum momento Marta deixou o que era essencial e escolheu a parte ruim, deixou escapar o essencial. Também, assim como o pastor John, ao longo dos anos, Marta foi se esfriando na sua busca a Deus, num ato de dar importância à presença de Jesus. Olha, eu creio que é devido a essa postura que alguns irmãos que a gente conhece se sucumbem facilmente diante de acontecimentos ruins e não esperados. A correria nos faz perder coisas preciosas. Se você não tem comunhão com Deus, o vento forte bate sobre a sua casa e você entra no desespero. Se você não tem proximidade com Deus, a possibilidade de você cair, de sucumbir-se, é muito grande. Queridos, eu não quero somente chegar no céu. Eu quero chegar no céu. Quem quer chegar no céu? Mas eu quero chegar no céu com alegria. Eu quero chegar no céu e contar para Deus o que eu fiz. Eu quero me reunir com ele e ele me perguntar assim: aí, Marco Antônio, o que você fez? Mestre, o senhor me deu 5 dons. Eu multipliquei, eu tenho 15. Eu quero chegar para ele e dizer: ah, mestre, quantas pessoas vieram à igreja através do meu testemunho. Eu passei noites maravilhosas buscando a tua face. Eu não quero simplesmente chegar no céu. Eu quero chegar no céu pulando de alegria e dar um abraço nele e dizer: cheguei. Daqui ninguém me tira. Amém? Tem gente que vai chegar no céu e chega no céu por amor a Deus, mas não vai conhecer nada. Vai precisar de um anjo guia, um guia de turismo, um anjo, que vai dizer assim: ó, lá é a fonte da vida. Aí você vai perguntar: o que é aquilo lá? É a praça da casa de Deus. E ali? É a árvore da vida. Quem é aquele? É Pedrão. Tem crente que vai para o céu e vai precisar de um guia, porque não conhece nada, porque está longe de Deus. Você quer mover os céus, querido? Você quer que o céu se mova a teu favor? Dê atenção àquilo que é essencial. Da pequena, mas significante história de Marta e também da história do pastor John, a gente percebe que se faz necessário mudar alguns comportamentos e recuperar algumas coisas que não deveriam ser deixadas de lado por nós. Eu entendo que essa mudança de comportamento ou de rota se faz necessário para que a gente possa viver um tempo extraordinário. Eu quero dizer para você algo muito importante. Deus está convidando você a mudar a sua forma de viver e investir na coisa certa. Eu vou dizer outra vez, Deus está lhe convidando a que você mude a sua forma de viver e invista naquilo que é certo e correto. A primeira coisa que você precisa recuperar está lá em Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo número 3, versículo 9, diz para nós o seguinte: mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde está? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Tentei me esconder de vocês, de você. O que o texto de Gênesis nos sugere é que Deus, na virada da tarde, ia ao jardim para manter comunhão com o homem e a mulher criados à sua imagem e semelhança. Deus constantemente ia àquele lugar. Mas a gente percebe que em algum momento, devido ao pecado, Adão e Eva correram de uma vida mais próxima de Deus. Deus foi ao jardim, como costumava ir, e não consegue encontrar Adão e Eva. E teve que procurar, e quando encontra, percebe que eles haviam pecado. O pecado nos tira a comunhão com Deus. Esta é uma coisa que você deve guardar no seu coração. Não dê lugar ao pecado, não dê lugar a Satanás. Ele vai edificando tronos pequenos em nossas vidas e daqui a pouquinho aquele trono acaba substituindo o verdadeiro trono, o trono de Deus da nossa existência e você se torna um crente vazio e seco. Preste bem atenção no que eu vou compartilhar nesses próximos parágrafos. É a comunhão com Deus, com o céu, que gera e traz à nossa existência o que necessitamos para que de forma segura e em paz possamos enfrentar as tempestades. Quando as tempestades vêm e você não é alguém de comunhão, facilmente você se perturba. Comunhão com Deus gera força para que a gente suporte as longas ventanias que constantemente sobrevêm sobre a nossa existência. Recentemente eu estava conversando com uma irmã desta igreja. Ela está passando um momento difícil. Ela está lutando contra um câncer que insiste em permanecer, em se alastrar para outras partes do corpo. Mas o que eu quero destacar é a tranquilidade daquela irmã em relação ao futuro. Eu tenho mantido comunhão com ela, constantemente faço contato e ela sempre me transmite: pastor, eu estou lutando para minha cura, eu creio que Deus vai me curar, mas eu estou descansada em Deus. Não há nenhum temor no meu coração. Quando você tem comunhão, você afasta o temor do seu coração. Não importa o resultado do jogo aqui na terra, você sabe que você é mais do que vencedor. A comunhão com Deus é elemento essencial para que a gente possa se manter calmo diante das ondas bravias do mar. Há um texto ou há uma história bíblica que me encanta e me deixa perplexo. Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Se você puder abrir, abre esse texto. Daniel, capítulo 3, narra a história de três irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidineu, três irmãos na fé. Eles eram prisioneiros da Babilônia. Em um determinado momento, o rei ordenou que todas as pessoas adorassem a sua estátua. E esses irmãos eram fiéis a Deus. Quem é fiel a Deus não negocia princípios. Quem é fiel a Deus não negocia adoração. Quem é fiel a Deus não abre mão de uma vida santa. Ele pode até pecar, mas ele persiste a santidade. Ele não satisfaz qualquer coisa. Quem é fiel a Deus não fica desesperado com as ameaças do inferno. Olha, você está com medo das ameaças do inferno? Eu me lembro que eu era pastor da Igreja Metodista Central de Macaé. A Igreja Central de Macaé, nós tivemos lá um fluir do Espírito Santo muito intenso. Por ano, aquela igreja recebia 250, 300 novos membros todo ano. E uma quantidade de gente vinda de outra religião estava vindo para a nossa igreja. E um determinado templo de uma religião mais no estilo afro estava esvaziando. E eles, então, sentiram ameaçados pela nossa igreja e resolveram fazer um enorme despacho na porta da minha igreja. Determinada manhã, o zelador, eu vou voltar já a Sadraque, Mesaque e Abidinego, amém? Glória a Deus, esqueci não. Determinada manhã, o zelador me ligou apavorado, pastor, fizeram um macumbão aqui na porta da igreja. E aí tinha lá alguns caixões. E no caixão tinha meu nome. No caixão tinha o nome do outro pastor. E aí o pessoal, pastor, vamos orar para o senhor, porque a coisa está complicada. Está a coisa mais tranquila possível, porque maldição nenhuma chegará à minha tenda. Pastor, o que a gente faz? Limpa tudo e coloca no lixo. E o caixão? Joga óleo ungido em cima. Já se passaram 35 anos e eu estou aqui firme e forte. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Tinha até um sapinho coitado, morto, com a boca costurada. Devia ter meu nome lá também. E todo o Ministério de Libertação da Igreja, que eu tinha lá, algumas irmãos de poder e autoridade. Só gente fera. Vocês não imaginam. Só gente fera. Eu só andava com leoas. Vocês imaginam, eu vou contar no decorrer do tempo aqui algumas experiências. Querido, quando você está com Deus, nada te assusta. Se você tem comunhão, nada te assusta. Amém? Está com medo? Está faltando comunhão. Sadraque, Mesaque e Abidinego não negociaram a adoração. E aí, então, foram jogados aonde? Uma fornalha. E aí é uma coisa linda nesse texto, que é o diálogo entre Sadraque, Mesaque, Abidinego e o rei. Olha o que está no capítulo 3, versículo 17. Diz assim, Daniel, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Falando isso para o rei. Aí, em seguida, eles dizem, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Agora olha o versículo 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles sabiam que não importa o que acontecesse, se iam morrer ou iam sobreviver, eles estariam com Deus. E essa tranquilidade é fruto de comunhão com o céu. Nada os atemorizava. A sarça, perdoe-me, ir para uma fornalha é algo horrível. Eles sabiam que Deus, de uma forma ou de outra, estaria com eles. E Deus entrou na fornalha. Deus entrou na fornalha. E andava no meio do fogo. E quando o rei olha para a fornalha, o rei pergunta, não lançamos três homens, mas eu vejo quatro. Eu vejo quatro. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra. Você pode dar glória a Deus e aplaudir Jesus? Vai aplaudindo, vai dando glória, que se movimenta o céu. Oh, aleluia. Uma segunda coisa que precisa ser recuperada. Está lá no Salmo de número 127. Você sabe de cor. Crente que vem à cela sabe de cor. Mas quem não vem vai precisar da ajuda do pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Salmo 127, dentre muitas coisas, diz assim, olha. Se o Senhor, se Deus não edificar a sua casa, em vão você trabalha. Em vão trabalhos que edifico. Se o Senhor não guardar a santidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele, o Senhor, supre os seus amados enquanto dorme. Enquanto você dorme, Deus está cuidando de você, querido. Você pode dormir tranquilo, o Pai está no quarto. O leão da tribo de Judá está olhando para você. Glória a Deus. Quem se aproxima? Quando eu era jovenzinho, eu tinha uma cachorra, pastor alemão, chamada Pelada. É, não é porque ela via ser roupa, não, cachorro não usa roupa, né? Mas era o nome, porque quando ela ficou trancada no terreno de uma casa de uns turistas lá da cidade onde eu morava, e os turistas deixaram deixaram a cachorrinha lá. E ela era muito brava. E eu resolvi tirá-la do quintal. Fiz amizade com a pastora alemão, que era muito brava. E ela se tornou uma das maiores amigas. Ninguém se aproximava de mim. Era uma coisa extraordinária. Aquela cachorra passou a me seguir para todos os lugares. E já faz muito tempo, eu não vou dizer quantos anos, para você não saber a minha idade. Amém? Não me chama de Matusalém também, não. Isso é pecado. Amém? Glória a Jesus. Mas faz tempo. E aquela cachorra me protegia. Eu lembro de uma vez, meu irmão, que era mais velho, tentou partir para cima de mim. Sempre acontece isso nas boas famílias, né? Ou você nunca brigou com teu irmão? Ele tentou partir para cima de mim, só que a Pelada estava do meu lado. E quando ela viu, querido, Deus está do teu lado. Ninguém vai tocar em você. Amém? Diga comigo, ninguém vai tocar. Ah, mas diga com vontade, diga, ninguém vai tocar na minha vida, na minha família, na minha igreja, ninguém. Glória a Deus. Então dá aleluia, vai dando glória a Deus. Marta e alguns irmãos perderam, isso é muito, que é algo muito importante, o sentimento de dependência de Deus. Pela história de Marta, tudo indica que ela estava fora da dependência divina há muito tempo. A sua prece, a sua preocupação com as coisas da casa era provavelmente fundada na ideia falsa de que ela não poderia parar, caso contrário, a casa ficaria uma bagunça. E mesmo com a visita de Jesus, Marta corria de um lado para o outro. Na verdade, ela havia perdido a necessidade de ser dependente de Deus. Ela se esqueceu de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. E eu quero dizer para você, pare de achar que você pode controlar todas as coisas. Eduque a sua alma a esperar em Deus. Alguns de nós achamos que somos independentes demais. Batemos no peito e afirmamos, eu posso tudo, eu vou trabalhar e vou me enriquecer. Querido, uma doença vem e você percebe que você é uma palha seca. Essa força toda que você tem pode escapar em segundos. Aprenda a depender de Deus. A minha suspeita do fato de Marta não querer sentar e ouvir Deus esteja relacionado a algo lá do seu coração. Já reparou quando o crente está em pecado? Você geralmente foge da igreja, foge do pastor. É incrível, né? Pastor passou, você faz de conta que nem viu o pastor. Pastor Guto passou lá e ele fala assim, irmão, paz do Senhor. Aí você baixinho, pastor, tudo bem? Quando você está com comunhão, a pastora Márcia passa para você, a Márcia é mais pentenca, né? Levanta a mão, Pai do Senhor, meu irmão. Você grita, Pai do Senhor, minha irmã, pastora Márcia. Mesmo dentro do supermercado lotado, mas quando não está comunhão, o irmão passou, você diz, paz, paz. Ué? Na igreja você é um leão. Aí lá no público, Pai do Senhor, aqui é meu trabalho. Ninguém sabe quem eu sou. Se você é filho, se você é luz, não há como se esconder, querido. Você está escondido porque está faltando glória, está faltando poder, está faltando autoridade. Se tivesse comunhão, estaria ardendo como o sol ao meio-dia. É, e todo mundo veria quem você serve. Marta se comportou como Adão e Eva. Estão lembrados? Deus foi ao jardim. E aonde estava Adão? Aonde estava Eva? Escondidos. Escondidos por quê? Pecado. Eles tinham um pecado. Isso que é ovelha boa, ajudando o pastor. Oh, glória a Deus. Ei, fala mais. Em pecado. E aí se esconderam de Deus. Marta provavelmente estava com a alma enferma e ela não queria estar olhando para Jesus. Ela tinha algo muito importante, essencial à sua disposição. Dá glória a Deus, irmã. Para não. Isso. E ela simplesmente desconsiderou a presença de Deus. Jesus havia se tornado algo comum para ela, como aconteceu na história do pastor John. Jesus havia se tornado alguém que sempre estava com ele. E então não era tão especial. Olha, Jesus tem que ser sempre especial na tua vida. Há um movimento, meio do movimento evangélico, onde as pessoas tratam Deus como uma pessoa qualquer, né? Ah, Jesus é meu camarada. Bem feio, bem, tudo bem, ele é teu camarada. Ah, Jesus é meu brother. É. A gente fala assim, Jesus é meu brother, mano. Cara, olha aí, né? Meu irmão, ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é teu amigo, sim, mas não esqueça, ele é Senhor dos céus e da terra. Quando ele levanta, a terra se desfaz. Ele é teu Senhor, ele é teu soberano. Então, cuidado quando entra na presença dele. Ele é teu irmão, ele é teu amigo, mas ele é Senhor. Glória a Deus, ele é patrão. Olha para o seu irmão e diga, tema ao Senhor. E agrada-te do Senhor. E ele vai satisfazer, então, os desejos do seu coração. Será por que você não vem sempre aos cultos, às células? Está tentando fugir de Deus? Tem irmãos aqui que faz tempo que não vem a nenhuma célula. Vem pouco aos cultos. Não dá para se esconder de Deus, querido. Aproveite o tempo que você pode buscar a Deus, porque haverá um tempo onde nessa terra não encontraremos o Senhor. É bíblico. As pessoas vão procurar e não vão encontrá-lo, não vão senti-lo. Marta tinha na sua casa o Senhor dos senhores e preferiu outras coisas. Ela estava envolvida em coisas terrenas, e essas coisas terrenas lhe tiraram a capacidade de perceber que Jesus era especial. E a última coisa que eu quero destacar, que você precisa recuperar, você precisa priorizar Jesus quando ele chega. Priorizar Jesus quando ele chega. Eu estava pastoreando uma igreja na Zona Oeste, e assim que eu assumi aquela igreja, eu havia sido transferido de uma big igreja, e aquela igreja precisava ser restaurada. E durante a semana as pessoas não iam à igreja. E eu perguntei, por que as pessoas não vêm aqui à igreja? E aí o irmão, querendo me ajudar, é porque todo mundo trabalha muito, pastor, e aí não dá tempo para ir à igreja. Eu falei, e lá na igreja do lado ali que está lotada, as pessoas são vagabundas e não trabalham também? O que está acontecendo? Está acontecendo porque você não está priorizando Deus. Quem prioriza se encontrar com o noivo, sabe que é a hora de se encontrar com o noivo, se arruma e vai correndo para se encontrar com ele. Mas se você não prioriza, querido, tudo te chama atenção. Na minha vida é o seguinte, quer me visitar? Vai visitar. Na hora de orar, eu vou para o escritório para orar. Minhas filhas estavam lá, minha filha estava lá, meu genro estava comigo, mas já tem uma hora que eu preciso entrar no meu escritório para estar com Deus, para me preparar. E eu falo, eu vou agora orar, eu preciso estar sozinho, não entra aqui, nem a minha esposa, eu digo, não entra, não bata a porta, é o meu momento a sós com Deus. Priorizar Deus. Você tem priorizado Deus, sim ou não? Marta, na verdade, não havia priorizado Deus. Estavam fazendo coisas para Deus. O pastor John estava fazendo coisas para Deus. Mas, na verdade, ele esqueceu de que o especial não é fazer coisa, é estar com Deus. É estar com Ele. Eu quero partir para o encerramento, porque a hora não me permite ir mais longe. Eu quero dizer, Jesus estava na casa de Marta. E ela não percebeu o quanto era importante dar atenção ao Senhor. A alma de Marta estava tão focada, repito, nas coisas terrenas, tão envolvida nesse mundo, que ela havia perdido a dimensão da presença de Jesus. A dimensão do significado da presença de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão o quê? Diga comigo: buscai o reino de Deus. Ah, vocês estão fracos. Vocês estão parecendo aquele bichinho lá que você matou. Tô fraco. Qual o nome dele? Galinha da Angola. Pastor está chamando todo mundo de galinha. Não foi isso. Amém? Diga: buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Marta corrigiu o seu comportamento. Anos depois, ela e a sua irmã Maria passaram por uma catástrofe. O irmão dela morreu. E ela estava em desespero. E então ela ficou sabendo que Jesus havia chegado. O que que Marta faz? Vai preparar os preparativos do ofício fúnebre? Não. Ela vai correndo agora para se encontrar com Jesus. Se encontra com Jesus e diz o seguinte para o Senhor: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora eu sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te responderá, te concederá. Então, Marta ouviu de Jesus algo lindo: teu irmão Marta há de ressurgir. Marta aprendeu. Agora, diante do sofrimento, Marta corre para estar com Jesus. Nada a tira da presença de Jesus. Lembre-se, você precisa estar na presença de Jesus e priorizá-lo, para que você, então, seja mais do que vencedores. E eu termino dizendo, quando fazemos muitas coisas e deixamos o essencial de lado, estamos construindo a nossa casa sobre areia. Ela não vai durar muito tempo. Pare de construir casas sobre areia. Pare de construir casas sobre falsos pressupostos. Seja o Senhor a pedra angular da sua casa. Lembro, se você tiver a sua casa edificada na rocha, que é Ele, a sua casa durará para sempre. Deus nos chama para uma vida de mais comunhão. O que você tem deixado de lado? Fica de pé. Como é que anda a sua relação com o Pai? Me responda uma terceira pergunta, porque a resposta a essa terceira pergunta vai demonstrar se você tem relação com Ele ou não. Você tem visto e presenciado muitos milagres? A resposta vai determinar. Você tem visto e presenciado muitos milagres? Se você falou não, ou muito pouco, é porque você está em falta. Se conserta e a sua vida será mais do que abençoada. Toca no ombro do teu irmão e diga: se conserta e a sua vida será mais que vitoriosa. Amém, glória a Deus. Levante a sua mão bem alto aos céus e comece a glorificar a Deus. Glorifique a Deus e aplauda a Deus como você nunca aplaudiu, dando graças ao nome dEle.